Senhoras e senhores, atrizes e atores, reais impostores, pretos, brancos e a cores. A rima aqui representa os maiores valores. Façam suas apostas, os prêmios são tentadores. Pais de santo, pastores, terroristas, formicultores procuram maneiras de curar suas dores. Compram computadores, trocam processadores, mas continua achando paz no jardim sem flores. Eu tô aqui pra ser real, não pra falar de amores. Criar sem me deixar levar por certos malfeitores, dos que se dizem sábios ou apenas cantores. Radialistas, analistas, apresentadores tratam você como criatura, eles criadores. Principalmente governantes, governadores, violo eles igual o painel dos senadores. Dá-se início agora à cúpula dos bons rimadores. A camisa é minha e eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Porque a camisa é minha, eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Já corri, já me cansei, sei que não vou chegar primeiro. A corrida é grande, mas eu não sou o derradeiro. Aqui o negócio é sincero, não é movido a dinheiro. Meu perfume é falso, meu rap é verdadeiro. Parado eu nunca fico, eu ando quase o dia inteiro observando o que se passa na cara do brasileiro. Um display de alegria, 10 altidades de desespero. Porém pra quem não sofre com isso é corriqueiro. Vida difícil na situação do prisioneiro, que depende da ajuda do falso do carcereiro. Executivo advoga a mando do financeiro. Panela de pressão abafa, mas solta o cheiro. A rua é um açougue, eu não sou açougueiro. Mas aí se necessário rasgo o cape é primeiro. Na luta a inteligência que vai te deixar ligeiro. O rap é um país, nele eu não sou estrangeiro. A camisa é minha e eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Porque a camisa é minha, eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Engraçado é que quanto mais o tempo passa, a coisa não muda, segue na pura desgraça. Confiança, quem tem, todo mundo abraça. Não espere a boa vontade, chega e faça. Esse é o time, vai jogando bem no peito e na raça. No final do campeonato, a certeza da taça. Um por um de um milhão, movimentando a carcaça. Vou mestrando a cerimônia, balançando a massa. Hip hop, antipop, antipop, antitrapaça. Antiboatos, antistatus, só parada que embaça. Tudo aqui tem um preço, então nada de graça. Eu não sou agudo, eu sou a pedra que quebrou a vidraça. Melhor que ser o alvo é dar o tiro na caça. Fique pronto pro confronto, meio-dia na praça. Se é pra fazer, faz, não vai com a ameaça. A vida e o rap são iguais, nenhum tem tempo pra farsa. A camisa é minha e eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Porque a camisa é minha, eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. A camisa é minha, eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga. Porque a camisa é minha, eu tô pronto pra jogar, com a vontade do aspirante que quer ser titular. A vida é um jogo, tem que saber o que voga. Se você não tiver pronto pra jogar, se joga.